A paz do Senhor, irmãos e irmãs, vamos continuar nossa meditação bíblica, hoje tendo o livro de Provérbios, no seu capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. É um provérbio que vai falar sobre a importância de saber ouvir o conselho. Porque o tolo despreza o conselho do pai, mas o sábio ouve o conselho. Algumas coisas vão ser recorrentes, que nós, assuntos que vimos em outros provérbios, e, sobretudo, há uma orientação sobre isso, sobre esse tema e proposição. Para que nós sigamos a sabedoria através da escuta do conselho daquele que tem credibilidade e inspira nossas vidas. O primeiro é Deus e outras pessoas que Deus levantou também com sabedoria e que nos inspiram. Quando nós ouvimos esses conselhos do pai, do avô, do tio, algum conselheiro, pastor, quando nós ouvimos esse conselho, se é um bom conselho, se é alguém que serve ao Senhor, que ama o Senhor, que teme a Deus, um conselho segundo a palavra, isso vai trazer bênção para a nossa vida. E se não ouvimos, acabamos caindo na tolice. Antes disso, faço a leitura de um texto enviado pelo irmão Everson, da cidade de Atibaia, em São Paulo. Diz assim: Bendito seja o Senhor que diariamente leva a nossa carga. Jesus, o Senhor das causas perdidas. Um leproso, no último estágio de sua doença, saiu do leprosário e conseguiu aproximar-se de Jesus. Prostrou-se a seus pés e rogou: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Esse homem demonstrou humildade, fé e submissão. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Jesus poderia ter curado aquele homem sem tocá-lo. Por que o tocou, se isso era proibido pela lei? Para mostrar sua compaixão e seu poder. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, irmãos. Sua causa perdida tem solução. Quando levada e colocada aos pés de Jesus. Ele nos abençoou, nós abençoamos sua vida, família, trabalho, ministério, tudo na vida do irmão Everson e também desejamos essa bênção para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Façamos então a leitura do provérbio de número 13. Diz assim a palavra: O tolo não ouve o próprio pai. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita repreensão. Do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem, entretanto, a ambição dos ímpios é crueldade. Aqui, lembrem nesses dois versículos, essa característica dos provérbios de Salomão. Primeiro apresentando a consequência de alguém que anda segundo a palavra de sabedoria e a consequência de quem não anda, para quem não anda, o que acontece com a vida dele ou a vida dela. Então, já temos um reforço aqui. O insensato não aceita a repreensão, o destaque. O insensato não aceita repreensão, significando que se você quer melhorar em sua vida com Deus e em todas as áreas, aceite a correção de Deus e de pessoas que Deus poderá usar. Versículo 3: a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Aqui é um outro elemento importante, irmãos. Muitas pessoas não conseguem fechar a boca, segurar o que tem para segurar em alguns momentos. E toda hora sai falando, e geralmente falando da vida dos outros, e maldizendo. E então é preciso ter bom senso e preservar a própria vida diante de Deus e a vida do próximo também. O controle sobre o que se fala, ou seja, o conteúdo, como se fala, que é a arte da comunicação, é uma das evidências mais claras do quanto uma pessoa é sábia. As Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento ensinam que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Há muitos textos. Tiago fala bastante sobre isso. Depois você leia Tiago 3, 2. Mas o livro de Tiago trabalha essa questão. A pessoa que não reflete antes de falar e tem orgulho de dizer que fala mesmo tudo o que sente e deseja, acabará se arruinando mais cedo ou mais tarde. Ah, eu falo mesmo, tudo o que eu sinto e desejo, eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, como eu quero, na frente de quem for, e isso não é uma atitude sábia. Não é uma atitude abençoada e revela que você não tem domínio próprio sobre a administração do conteúdo do que você vai falar, da hora em que vai falar. Então é preciso isso, ter o conteúdo de Deus, uma palavra sempre que está respaldada na vontade de Deus. E falar na hora certa, da forma certa, para a pessoa certa, evitando assim cair em pecado. Quem fala sem refletir acaba se arruinando. Há muita gente, no estudo, no trabalho, nas atividades, né, do dia a dia, que acabam, sofrendo por falar em hora errada, ou falar da forma errada, ou falar o conteúdo errado, e isso acaba levando à ruína. Um outro tema recorrente é o versículo 4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Aí, mais uma vez, a palavra de Deus chamando para o trabalho, uma vida com esforço, uma vida com trabalho. Deus é que criou o trabalho. Lá no jardim, Deus já atribuiu para Adão que ele cuidasse do jardim, que ele desse nome para os animais. É equivocado pensar que o trabalho é fruto do pecado. Não. Deus trabalha até hoje, disse Jesus. O Pai trabalha até hoje e vai continuar trabalhando. E separa. Trabalha 6 dias e separa um dia para regozijo, para contemplação, para comunhão. Isso é chamado de descanso. Então, não sejamos preguiçosos, tenhamos uma vida disciplinada, determinada e lutemos para alcançar os objetivos que Deus nos propõe, as metas, estabelecendo então critérios para o seu dia a dia, uma disciplina mesmo para o seu dia a dia, a fim de que você alcance aquilo que Deus está propondo para você. Então, o preguiçoso ambiciona e nada alcança. Os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Então, empenhe-se na obra que está proposta para a sua vida. Empenhe-se na obra. Os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Não há meio de conciliação. Quem é justificado pela fé odeia a mentira e odeia até aquilo que parece com a mentira. Quem gosta de mentira e de aparência de mentira é o perverso. E isso produz vergonha e desgraça. Mas o justificado pela fé, já estou usando o conceito a partir da vida de Jesus, da obra, da redenção, da justificação, então o justificado pela fé odeia. Não tem acordo, não tem modo de conciliar a verdade de Deus com a mentira. A expressão original hebraica, aqui transliterada como rachá, é traduzida por perversos, comunica a ideia de algo mal ligado, solto, sem sentido. Olha só que interessante, o perverso, algo mal ligado, algo solto, algo sem sentido. Quem não está ligado ao Senhor na mais profunda comunhão espiritual não tem paz e segurança. Por isso mesmo anda atropelando as demais pessoas, sempre buscando desprezar o passado, aflito quanto ao presente e temeroso em relação ao futuro. Então, vamos ter uma vida de comunhão com Deus e abandonar toda e qualquer perversidade. Versículo 6. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando pecado. Sempre assim, tá bem? No provérbio, o homem de Deus, a mulher de Deus, quem anda com Deus, a consequência de andar na sabedoria, no caso aqui na justiça, e aquele que não anda segundo a vontade de Deus. Todo o provérbio é marcado por essa forma. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando pecado. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Olha só, é mentira, aparência, parece com mentira, né? Pura aparência. Uns querem se fazer de ricos demais, outros de pobres demais, e isso tudo não condiz com a palavra de Deus. Sejamos aquilo que somos, tenhamos aquilo que temos, e testemunhemos a partir daquilo que somos, em nome de Jesus. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. Isso tem a ver com a tradição judaica, com a tradição do resgate, né? Do pobre. Então, a riqueza de uma pessoa serve de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. Por essa ideia do resgate, eu não vou entrar aqui em toda a ideia, porque está estabelecida desde o Pentateuco, particularmente no livro de Levítico, tá bem? Levítico você vai encontrar uma abundância desse conteúdo, mas o que importa aqui para nós, como palavra de sabedoria, é que aquilo que nós temos no coração, nosso maior tesouro, que é Deus, é o nosso resgate, é o resgate da nossa própria vida. E, mesmo sendo pobres, jamais seremos ameaçados. Mas Deus pode nos fazer também ricos, prósperos. O próprio provérbio vai falar sobre isso, conforme a vontade dele. Me lembro de uma frase ilustrativa de Wesley que diz: ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder e oferte o máximo que puder. Fica aí essa dica para você: ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder e oferte o máximo que puder. Versículo 9: o fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. Quem anda na sabedoria brilha como a luz. O perverso será apagado. A arrogância só produz contenda, mas a sabedoria está com aqueles que buscam o conselho. Olha aí, irmão, irmã, sábio é aquele que busca o conselho. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. Vou falar de um exemplo comum na nossa sociedade. Muitas vezes temos visto pessoas que enriqueceram ilicitamente com tráfico de drogas e outras coisas assim, outros que se deixaram corromper por esse, por lavando dinheiro e fazendo coisas ilícitas, e arrecadaram dinheiro grande, mas de modo inescrupuloso. Esse dinheiro, do mesmo jeito que vem, ele vai. E a pessoa, mesmo que não vá imediatamente, um dia ela vai aparecer no tribunal de Deus e esse dinheiro não será visto como bênção. Pelo contrário, será considerado inescrupuloso e será extinto. Não só o dinheiro, mas aí o possuidor também, se não tivesse arrependido. Quem o conquista honestamente terá cada vez mais. A conquista honesta, ela é como um bálsamo, né? E uma motivação para você continuar andando honestamente, andando com integridade, andando segundo a vontade de Deus e conquistando. Sim, Deus nos dá essa alegria de conquistar. E isso renova a nossa motivação de conquistar mais dentro da área de cada um aí, tá bem? Dentro da sua área de trabalho, dentro da sua área de pesquisa, de estudo, do que for, preste atenção. Quem conquista honestamente terá cada vez mais. Isso serve como a conquista honesta é bálsamo e é um elemento de motivação para você continuar, continuar, continuar. A expectativa que se adia, versículo 12, deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente compensado. O termo hebraico original, a palavra, é uma evidente referência à santidade e ao poder da Sagrada Escritura. Irmãos, que ninguém zombe da palavra, porque tudo vai passar, mas a palavra permanecerá eternamente, e a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Quem zomba da palavra está zombando de Jesus e vai pagar caro por isso. Aquele que obedece ao mandamento, aqui não a pessoa, mas as orientações, as ordens escriturísticas, será regiamente recompensado, tá bem? Aquele que obedece ao mandamento, os vários mandamentos, não só os 10, toda a orientação bíblica será regiamente compensado. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Instrução do sábio. Procure a instrução dos sábios. Procure em Deus, procure na palavra de Deus e procure com pessoas de Deus, em geral mais velhas, que possam abençoar a sua vida. Nenhuma restrição. Se você, por exemplo, se converteu agora, tem 60 anos e tem um jovem de 30 que tem muito a lhe ensinar sobre vida cristã, talvez vocês possam trocar. Você possa passar a experiência, você que se converteu agora e tem 60 anos, experiência de vida, algumas coisas que você atravessou antes de se converter, mas essa pessoa mais jovem também poderá te instruir, porque ela já pode ter tido muitas experiências com Deus, 5 anos, 10 anos, né? Ou pode ter caminhado na fé desde a sua infância. Então, em geral, nós pensamos no sábio, na tradição oriental e também a tradição judaica em especial, nós pensamos na palavra de sabedoria vindo de alguém mais velho. Isso é o que a Bíblia nos recomenda como regra, tá bem? Mas isso não proíbe você, como eu disse, que se converteu agora. Vamos dizer que é o ladrão da cruz, que tivesse lá o ladrão que foi se arrependeu ao lado de Jesus, e que ele fosse mais velho que João. Vamos dizer que antes da crucificação ele tivesse encontrado João, o apóstolo, e João, mesmo sendo mais novo, poderia ter instruído. A regra é: procure a sabedoria de Deus, procure a sabedoria dos homens e mulheres sábios, procure a instrução dos mais velhos. Essa é a regra. Em geral, é assim que se dá. Agora, há exceções, estejamos abertos para elas. A exceção só confirma a regra, né? Por isso ela é uma exceção. Exceção à regra, né? Então ela confirma a regra. Então você já sabe qual é a ordem: Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, preferencialmente mais velhos. Mas acontecerá de você ouvir uma palavra de sabedoria de alguém jovem, não despreze também essa instrução de sabedoria. A instrução do sábio é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. A instrução do sábio é fonte de vida. Se nós queremos ter uma vida plena, abundante, eterna, nós precisamos da instrução dos sábios. Expressa aqui, por exemplo, em toda a Escritura Sagrada, ela nos distancia das ciladas mortais. Aleluia. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. O bom entendimento da vida e de tudo que diz respeito à vida conquista o favor de Deus, a graça, o favor imerecido que nós recebemos de Deus, mas a estratégia do ímpio não permanece por muito tempo. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública a sua tolice, toda a sua tolice. Então, olha que lindo, toda pessoa prudente age com sabedoria. Então, a sabedoria está acompanhada da prudência. Toda pessoa prudente age com sabedoria. O tolo, que não é prudente, não é sábio, torna pública toda a sua tolice, sai falando, e sai mentindo, e sai agindo de modo equivocado, né, pecando, e torna a sua tolice pública. Versículo 17, irmãos e irmãs: o mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade. Ah, quantos mensageiros ímpios que a história já apresentou, hein? Quantos mensageiros ímpios! O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Aquele que traz a notícia, o emissário que traz a notícia digna de confiança, ele apresenta salvação. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Irmão, se você não quer cair no escândalo e na pobreza, aqui no sentido não só material, extrapolem um pouquinho essa ideia, né? Lembrem lá de Jesus. O diabo chegou para ele e ofereceu todos os reinos e toda a glória e toda a notoriedade. Ele seria uma celebridade se, caso se abandonasse a Deus e se prostrasse perante o inferno, né? O próprio Satanás. Então, Jesus não aceita essa riqueza, essa oferta satânica, e vai ter uma vida ministerial muito pobre mesmo, dependendo, a palavra dele é: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eles deitavam às vezes perto de Jerusalém, deitavam no campo ali, dependiam da oferta das pessoas para comer. No Monte das Oliveiras, estava me fugindo aqui, deitavam no Monte das Oliveiras, dormiam à noite ali, recebiam ofertas para andar, trabalhar, ministrar, comer, só o suficiente Jesus tinha para realizar o seu ministério. Então, quem despreza a correção, pegue o exemplo de Jesus para ampliar o seu conceito aqui, do que está sendo dito de pobreza e riqueza. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. A pessoa pode desprezar a correção, ser escandalosa e ter muitos bens. Então, bens materiais. Aliás, há um monte, um monte. É até irritante hoje em dia. Você abre o celular e vê lá. O celular também se transformou, se você não vigiar o lugar certo que você vai usar, né, para visualizar e usar para escrever, e usar para se comunicar e usar para assistir um bom sermão, você vai ficar vendo notícia de celebridade que está cheio de dinheiro, cheio de escândalo e cheio de riqueza, mas na verdade é uma vida tola. Uma vida que não inspira ninguém, uma vida oca, uma vida vazia. Então, por isso que eu digo a você, não associe imediatamente a ideia de pobreza como algo necessariamente mau. Eu não estou falando, claro, em defesa da extrema pobreza, nem da opressão das pessoas e que elas não tenham direito a comer, morar. Não é isso, não. Todo mundo está entendendo. Mas você pode fazer uma opção muito simples na vida, ter uma opção muito simples na vida e uma opção cheia de alegria, cheia de amor, cheia de paz, e outro que despreza a correção cai no escândalo. Ele cai na pobreza, às vezes até tendo riqueza. Eu vou falar devagar. Ele cai no escândalo, ele cai na pobreza, ele cai na pobreza de vazio, pobreza de alma, pobreza de existência. Ele é uma pessoa que não tem nada para dar. Pode ter lá um monte de carrões, pode ter mansões, várias mansões, mas é alguém que é pobre de alma, né? Então, atenção para isso. E outro pode viver uma vida simples, modesta, mas é rico porque o seu tesouro é o Senhor. Quem despreza a correção cai no escândalo. Vamos reforçar só isso. Aceite a correção. É a segunda vez que aparece a mesma temática nesse provérbio. Quem despreza a correção se dá mal. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Também pode cair na pobreza material. Também pode. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Olha só, quem tem esperança sempre se realiza e está realizado, satisfeito e alegre no seu coração, na sua alma. O tolo jamais se desapega do mal. E como ele não se desapega do mal, ele está sempre vivendo uma vida maligna, uma vida ruim, uma vida má. Aquele que caminha com os sábios, olha aí, sempre a mesma ideia. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Irmão, cerque-se de pessoas que têm algo a acrescentar, que têm algo a agregar à sua vida, ao seu estudo, ao seu trabalho, à sua família, sua comunhão com Deus, tudo. Aquele que caminha com o sábio será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia do insensato acabará se arruinando, acabará arruinado. Cerque-se de pessoas que agregam conteúdo bom, valores bons, que agregam, sobretudo, uma vida com Deus, né? Agregam valor nesse sentido. De uma vida com Deus, de amor a Deus, de amor ao próximo. Cerque-se de pessoas assim. Mas se for na área do estudo, não vai se cercar daquele que é preguiçoso e não quer estudar. Cerque-se daquele que estuda. Ele vai agregar para você valor. E não por interesse só. É porque é bom andar com gente que te inspira. É um prazer. Na vida do trabalho, cerque-se de pessoas que são profissionais dedicados. Pode não ser o mais brilhante, mas é dedicado. Cerque-se dessas pessoas. Se você estiver cercado de pessoas, às vezes, por uma questão de família, uma questão de ser membro da mesma igreja, e essas pessoas não agregam nada de valor, você está caminhando para a ruína. Eu vou ler de novo o versículo 20. Aquele que caminha com sábios será cada vez mais sábio. Você, em nome de Jesus, vai ser assim. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Anda com insensato, vai acabar desfrutando dessa insensatez. A infelicidade, versículo 21, persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida nenhuma, embora isso seja mal explorado por igrejas novas, né, de teologia da prosperidade, isso seja explorado de modo questionável, e Deus vai tratar com isso no devido tempo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, é só para olhar a Bíblia inteira, com exceção aos casos em que Deus preparou um ministério, como o de Jesus, o Senhor, então já é uma grande inspiração, hein? Que teve uma vida simples, modesta, os apóstolos, e também outros profetas, mas Deus também se revelou e abençoou com prosperidade a vida de homens que andaram com ele, de mulheres que andaram com ele. Eu cito, Abraão foi próspero. Estou falando economicamente agora. Isaque, onde ele cavava um poço, achava água. Entulhavam os poços dele, achava outro poço, cavava outro poço, achava mais água. Até que eles não tiveram mais como entulhar os poços. Israel, Jacó, depois Israel, foi próspero. José do Egito foi próspero. Moisés também, nos seus primeiros 40 anos, quando estava sendo preparado no Egito, desfrutou disso. Josué também foi um conquistador próspero nesse sentido. Agora vou ampliando conceitos. Caleb, aí não é só o aspecto econômico, o aspecto da conquista. Josué, Caleb, Ruth, que estava passando por uma situação terrível. Deus reverte toda a história dela, e revertendo a história dela, ela encontra um homem temente a Deus e um homem de grandes posses, Boaz. E isso vai estar na linhagem, eles estarão na linhagem de Davi, ou seja, na linhagem de Jesus, historicamente. Muito embora tenha uma questão que eles vão estar todos na linhagem de José, mas isso demanda um outro tempo também. É para caracterizar a linhagem israelita, tá bem? A linhagem israelita, a tribo, e uma série de outros aspectos. A humanidade de Jesus, né? Todos eles vão estar. Deus abençoou com prosperidade muitos dos seus filhos. Eu falei Davi, Davi prosperou economicamente. Salomão, que está escrevendo esse livro, prosperou economicamente. Então, Deus não tem esse tipo de preconceito, né? Aliás, lá no Jardim do Éden, ou no paraíso, ou no novo céu e na nova terra que nós vamos viver, ninguém vai ter falta de nada, não. Vamos viver prosperamente. Mas não é o próspero também fútil, vazio, só para mostrar para os outros. Nós vamos viver prosperidade eterna, a prosperidade celestial, a prosperidade no espírito, porque tudo será o espírito, né, de Deus, da verdade, do amor, do poder de Deus. Nós vamos viver isso. É prosperidade eterna, sem fim. Então não tenha preconceito. A igreja, em vários momentos, se dividiu entre aqueles que só achavam que os prósperos economicamente tinham um sinal de que eram abençoados por Deus. Não, Jesus desmontou isso na vida e ministério dele. Ele desmontou, pela própria vida dele, história dele, ele desmontou essa ideia de que só aquele que tem grande prosperidade econômica é abençoado por Deus. Era um sinal. E para muitos, na reforma, né, isso veio forte como teologia também, entrou pela porta do fundo, já estava na história da igreja, 1.500 anos, de forma meio grosseira, abrupta, por domínio, né, da igreja católica. Depois entrou na reforma protestante. Pela porta do fundo, essa ideia de que a prosperidade é um dos sinais. Não, não é um dos sinais. Não é um dos sinais. Mas o fato de não ser um dos sinais de que alguém é salvo, justificado, pela ordem até, justificado, salvo, santificado, isso não nega o fato de que Deus é o Senhor de toda a riqueza. E ele pode dar a quem ele desejar, quando ele desejar. É bênção se vier de Deus. Deuteronômio 28 vai trabalhar com isso. Se vier de Deus, é bênção. Se não foi ilícito, se não foi nenhuma sujeira, se não foi adquirido de maneira suja, a bênção, a bênção veio de Deus. Deus pode te abençoar sim. Olhe para a sua história, olhe de onde você partiu. Olhe o que seus pais tinham e hoje o que você tem. Então Deus abençoou já com subir alguns degraus. Talvez outros subiram mais, outros subiram menos. Mas a igreja se dividiu entre essa ideia de que a prosperidade é um dos sinais da justificação, perigo isso. E ela depois assume no século XX, por influência marxista, ela assume uma ideia de que abençoado é o pobre Deles é o reino, porque e aí vai utilizar toda a ideia da vida de Jesus, a quem ele deu atenção, e tudo isso é verdade. Mas percebam, nos dois casos, as meias-verdades são as maiores mentiras. Não é porque alguns homens de Deus e mulheres de Deus prosperaram ao longo da história que todos têm que prosperar economicamente. Tanto que Jesus de Nazaré veio lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A cidade não era próspera, o ofício do seu pai não era um grande empreendimento financeiro. Ele aprendeu, trabalhou lá. Os pescadores ali da Galileia também eram homens simples. Então, preste atenção nisso. Não é o sinal, senão Jesus não teria o sinal de que é abençoado. Não é um dos sinais, senão Jesus não passaria por esse sinal. Ele desmonta isso. Ele desmonta essa ideia. Por outro lado, a meia-verdade que abençoado é o pobre, porque o rico é ganancioso, tal, é meia-verdade. Jesus trabalhou com os pobres, sim, mas trabalhou com José de Arimateia. Ele abençoou, incluiu os que estavam considerados marginalizados. Mas ele trabalhou com José de Arimateia, que era um grande comerciante, chamou para ser apóstolo dele Mateus, que era um homem próspero, cobrador de impostos, Levi, né? Mateus. Então, Jesus não tem, Deus não tem isso, essa necessidade de atrelar como um sinal da sua bênção, a questão material. O que não invalida, portanto, que haja homens e mulheres com pouco poder aquisitivo, mas cheios da presença e da unção de Deus. Cheios da presença e da unção de Deus. E não invalida o fato de que muitos homens e mulheres cheios da unção e da presença de Deus tenham prosperidade econômica também. Não é pecado deles, não. Não é pecado. Se Deus desejou abençoar, ele pode abençoar. Essa bênção pode ter certeza que não veio só da graça de Deus, sem também estudo, sem trabalho, sem dedicação, né? Ah, é a graça de Deus, né? Deus deu a graça para a pessoa, mas pode ter certeza que veio junto com a graça, estudo, se não veio estudo formal, de faculdade, veio estudo técnico, se não veio estudo técnico, veio aquela expertise para o negócio, para ser um empreendedor. Então, e Deus é homem de Deus, Deus resolveu abençoar e Deus usa homens e mulheres com prosperidade econômica para sustentar a vida deles, a obra missionária, a igreja, eles são fundamentais para a vida de todo cristianismo. E os outros, pastor, de médio poder aquisitivo, também são fundamentais. E os outros, de pouco poder aquisitivo, também são fundamentais. E a nossa oração para que os pecados estruturais sejam removidos em nome de Jesus, que os governantes trabalhem pelo bem de todos, a fim de que uma série de impedimentos para as pessoas também terem uma vida mais digna possa ser operada. Então eu gosto de trabalhar quando a gente toca nisso aqui, você sabe disso, você que acompanha. Quando a gente toca em algumas questões, não pode passar batido. A prosperidade é recompensa dos sábios. Amém. Podemos dizer que sim. Os sábios homens de Deus prosperaram espiritualmente, primeiro. Os sábios homens de Deus prosperaram emocionalmente, segundo. Terceiro, alguns dos sábios homens de Deus prosperaram economicamente. Outros não prosperaram economicamente, mas são tão felizes quanto os que prosperaram economicamente. E como ao amor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ninguém considera como seu nada do que possui, ouça isso. Quando veio Pentecostes, ninguém considera como propriamente seu nada do que possui. Leia Atos. Está faltando isso no pentecostalismo, né? A gente pensa só nas línguas e nos costumes e na forma de culto, mas nós precisamos desse avivamento também, esse Pentecostes, onde ninguém considere como seu e põe à disposição aquilo que Deus lhe deu, põe à disposição da comunidade. Claro, com responsabilidade, né? Naquele momento eles até acabaram, em algum momento lá, na expectativa da volta, pondo tudo, depois do que tinham, depois ficaram todos com necessidade, foi necessário levantar oferta, houve perseguição também, houve uma pobreza generalizada, particularmente em Jerusalém, mas a comunidade tessalônica também viveu isso, quando eles abriram mão, ninguém considerava nada como propriamente seu. Isso é a coisa mais linda. Então, agora eu avanço. A infelicidade persegue os pecadores. São infelizes. Pecadores são infelizes. Todos nós somos pecadores, então como é que nós fazemos, pastor? Mas nós somos pecadores lavados no sangue de Jesus. Justificados pela fé em Jesus. E temos paz para com Deus. Não somos infelizes, somos felizes, porque diante de Deus o nosso pecado foi apagado, foi perdoado, foi cancelado. Então, quem continua sem Deus, continua infeliz. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade, essa eu garanto para você, é a recompensa do sábio. E eu já disse, primeiro, prosperidade espiritual. Tem a ver com Shalom, a paz de Deus. Segundo, prosperidade emocional, todo o campo dos relacionamentos. A paz comigo mesmo, a paz com a minha história, a paz com o estudo, a paz com o trabalho, a paz com o empreendimento, a paz com o próximo. Terceiro, a paz com o próximo, ao ponto de eu me dar para ele. Eu me dou para ele, para o mais empobrecido que eu. Não considero como propriamente meu. Eu me dou para ele. A paz com o próximo e em quarto, a paz com a realidade, com a sociedade. Eu também me entrego para mostrar o Deus que eu sirvo. Aí a sua dedicação, sua oração, sua evangelização, também suas ofertas. Ou seja, então, olha, nós somos felizes. Por quê? Porque nós somos prósperos. Como? Espiritualmente, emocionalmente, em todas as suas vertentes e materialmente. Somos prósperos materialmente. Porque Deus nos dá vida, comida e tudo mais. E quando não dá, ele providencia que outro dos seus filhos venha colaborar. E quando não for um dos seus filhos, ele manda um corvo. Elias estava precisando ser alimentado no seu confronto com Jezabel, lá atrás, gente. E Elias, então, estou falando lá atrás na história, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ver isso nos profetas, tal. Ele é um profeta que denuncia o espírito de Jezabel, o pecado de Jezabel com Acabe. Aí quando o reino já tinha se dividido em norte e sul, aqui do ponto de vista histórico já na frente, né? Atrás no sentido de daqui, olhando daqui para trás. De hoje, 2024 para trás e na frente de Provérbios. Para situar o mais novato. Que Deus abençoe a todos com prosperidade. Eu quero prosperidade para todos os irmãos e todas as irmãs. Agora, último detalhe a ser observado nisso é cuidado com a pegadinha, que é a promessa que se faz de bênção de Deus em troca de uma oferta generosa para os cofres da igreja. Se no passado já houve o absurdo de se dizer, quando havia a crença no purgatório, para cada moeda que cai no gasofilácio, gasofilácio, para você que não sabe, é o lugar onde põem as ofertas, tá? Para cada moeda que cai no gasofilácio, uma alma que sai do purgatório. Essa era uma ideia medieval. Mas hoje, infelizmente, eles estão utilizando nessas igrejas de teologia da prosperidade que, se você também fizer cair oferta no gasofilácio, aí não é que a alma vai sair do purgatório, você vai sair da pobreza para a riqueza econômica. Tá bem? Então, cuidado com isso para não ser enganado. Que para um que eles mostram na TV que foi beneficiado, que conseguiu motivação, até vai fazer parte de um congresso, às vezes desse, um congresso de motivação, a pessoa se motiva, vai em frente, mas para cada pessoa que consegue, outras 1.000 não conseguem. E eu já contei, repito, que atendi lá na Igreja Metodista da Luz, do terceiro pastorado, né? Primeiro como formado, um homem que chegou e tinha perdido tudo. Ele deu a casa da sua família, ele deu o carro, ele deu tudo que ele tinha na campanha de uma igreja muito conhecida no Brasil. Perdeu tudo e chegou arrebentado lá. E disse: e agora, pastor? Eu nem ia entrar aqui com medo, mas senti que tinha que entrar aqui. E o homem chorava desesperadamente. E aí foi todo um trabalho de aconselhamento, de consolo, de fortalecimento dele, da família, porque ele perdeu tudo e não tinha como recuperar, porque ele deu. Aí, irmãos, isso é dolorido, doloroso, melhor dizendo. O homem deixa, versículo 22, acho que trabalhamos bem e bastante. Dá para trabalhar mais cada detalhe? Repito, né, irmãos? Claro, claro. Se for falar de teologia da prosperidade, se for falar da ideia do puro e do impuro em Israel, do próspero e do pobre, aí cabe, assim, horas e horas, né? Livros e livros estão escritos. Aqui é uma devocional, é um bate-papo. Então eu estou dizendo a você, o pecador sem que não se arrependeu, que não foi lavado no sangue de Jesus, é infeliz. Mas você que segue a Deus é próspero, sempre, sempre, sempre, espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Agora, cada um segundo um propósito soberano de Deus também, cada um segundo a sua dedicação também, segundo o seu esforço, cada um também segundo o país que está morando, cada um também segundo uma série de características, né? Isso não pode ser negado. Aqui Deus está falando para nós e revelando uma ideia, um conceito pleno, puro, perfeito. E o conceito é esse: está comigo, vai prosperar. Ponto. Agora, depois, né? Falei, né? Depois saímos do Jardim do Éden, uma série de coisas aconteceram. Então, aí nós vamos ter que relevar cada uma delas, fazer uma análise de cada uma delas, de que maneira na vida da pessoa isso está atrapalhando, o mundo, de que modo estrutural o mundo, cheio de valores corrompidos, está atrapalhando. A velha natureza, às vezes preguiçosa, às vezes não esforçada, está atrapalhando, às vezes não dedicada. Então, tem uma série de fatores que vai gerar aí a diferenciação. entre o que cada um tem. Mas saiba que o homem de Deus prospera, a mulher de Deus prospera. Só não caia na cilada de dizer prospera economicamente do mesmo jeito. Isso a Bíblia não está dizendo. O homem bom deixa sua herança para os seus filhos, para os filhos de seus filhos. O homem bom deixa sua herança para os filhos dos seus filhos, para os netos. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Isso aqui é lindo. Tudo aquilo que o ímpio conquista, depois ele vai perdendo, ele vai perdendo, ele vai perdendo, e acaba sendo um espólio, que os homens de Deus, as mulheres de Deus vão, adquirir, porque o ímpio, é fraudulento, ganha tudo com pecado, com corrupção, e depois tudo isso ele vai perder. Ou aqui, ou eu disse no momento final do juízo final, mas ele vai perder. E aqui, muitas vezes, é um espólio para homens de Deus que estão ali seguindo a vontade de Deus e acabam herdando coisas que nem estavam na mira deles, mas eles herdam por causa da bênção de Deus e porque ímpios acabaram se perdendo, tropeçaram na sua própria corrupção e aí. Riquezas, muitas vezes, negócios acabam sobrando para pessoas que Deus abençoa e concede. Então, eu quero dar um conselho: homem bom, deixe sua herança para o seu filho, deixe uma herança para o seu neto. Agora, cuidado com isso aqui também. Evangélico de modo especial, mais evangélico do que católicos, irmãos, todos aqui, já falei com todo respeito e carinho, Padre Sebastião, meu abraço, me ajudou lá no período de coma, colocou a diocese, à disposição para tudo que nós precisamos, então, homem de Deus, e nós temos essa liberdade de falar e sabemos que isso é verdade. E denunciamos, né, que cada moeda que caía era uma alma que saía do purgatório. Isso era mentira. Primeiro que não tinha purgatório, segundo que não saía nada, né? Nem que tivesse, não ia sair com uma moeda. Então, eles partilham da mesma ideia, fazem a mesma crítica, e os evangélicos também partilham da mesma ideia, fazem a mesma crítica. Então, prestem atenção agora, mais os evangélicos. Pega um versículo desse e fala assim, ó, por causa do momento em que surgiu a reforma e o movimento chamado evangélico, né? Ah, eu tenho que trabalhar para deixar de herança para o meu filho e para o meu neto. E o cidadão é um avarento infernal, não oferta na vida do próximo de jeito nenhum, não se preocupa com a vida do próximo, porque ele tem lá Provérbios 13, 22, que diz que o homem bom deixa herança para o filho e para o neto. Com isso, ele está fazendo uma exaltação de si mesmo e da sua família, acumulando, acumulando, acumulando, acumulando, para garantir ao filho e ao neto. Não é isso que o texto quer incentivar. Está querendo dizer que o homem bom não se preocupa só com ele, mas até com o futuro da sua família, com a geração que vem, a geração do seu filho, a geração dos netos. Então, sim, o homem de bem pensa nisso. Agora, isso não pode privar você de ajudar os necessitados e de ajudar a toda a obra missionária de Deus. Então, não deturpe, não use meio versículo para fundamentar uma avareza idolátrica. O homem bom deixa sua herança para os filhos dos filhos. Amém. Que todos nós façamos isso. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Glória a Deus, porque tudo que o ímpio aprontou por aí, que depois venha como espólio mesmo nessa vida E aquilo que não for nessa vida, então o Senhor vai julgar e nós depois viveremos eternamente sem essas calamidades e sem a impiedade dos ímpios. Versículo 23: A boa terra dos pobres produz generosa colheita. Olha aqui, tá vendo? Logo em seguida, está falando lá de prosperidade, que é o shalom, é a paz, é a prosperidade, sim, econômica, é o bem-estar, é a felicidade. Mas olha aqui, ó, a boa terra do pobre. Então, o próprio texto está fazendo uma estratificação social, uma consideração de que há diferenças entre, entre a quantidade que um possui de bem material e que o outro possui. Jesus também faz essa análise, ainda aqui rapidamente, quando diz: os pobres sempre tereis convosco. Ele que dedicou sua vida fundamentalmente para incluir a todos. Mas uma hora lá ele falou: os pobres sempre tereis convosco. Quando foram lavar os seus pés e ungir, aí ele faz essa colocação, apresentando um aspecto sociológico, a estratificação social. Pastor, o que que é isso? Isso é a forma como a sociedade está estratificada, dividida, sociologicamente, achar um termo aqui, como existe um número de pessoas que têm bens materiais em grande quantidade, ó, bens materiais em grande quantidade, são ricos e muito ricos, como tem outros que têm alguns bens materiais, uma, duas casas, e são de médio poder aquisitivo, dois, três carros, né? E tem um determinado valor. Isso tudo tem medidas aí no, nas áreas de estatística, de geografia e de estatística. Eles classificam quando alguém é milionário, quando alguém é rico, quando alguém é de classe média, quando alguém é pobre, quando alguém é extremamente pobre. Então, se ele é extremamente pobre, ele tem até tanto de ganho. O outro tem até X, o outro tem até Y, o outro assim por diante, tá bem? Então, aqui e em Jesus se vê uma tranquila análise de conjuntura e de estratificação social, sociológica de estratificação social. A boa terra do pobre, não está falando que é boa terra do rico, a boa terra do pobre produz generosa colheita. Por quê? Porque Deus olha para os pobres. A boa terra dos pobres, ele olha para os pobres com carinho, para que os pobres cresçam, se desenvolvam também. Quer ver um texto lindo sobre isso? Vai lá para Levítico, quando fala do ano sabático e o ano do jubileu. É um texto maravilhoso que certamente foi vivido por Israel até o início da monarquia. O que os historiadores divergem não é se foi vivido ou não. Não existe isso para a tradição hebraica, porque para nós nem tudo que é dito, o que é guardado vira verdade, né? Para eles, não. No Oriente não é assim, e no Oriente Médio e a sociedade israelita não é assim. Então, era uma lei e era uma tradição. Então, havia a cada 7 anos uma ação de reequilíbrio. Havia um reequilíbrio social. Quem estava muito lá embaixo era ajudado para que voltasse a ter as posses, servos, saía da condição de escravidão. Ou seja, melhorava a vida do cidadão a cada 7 anos. Esse é o ano sabático. Não há nenhum relato na sociedade antiga como estudante de história geral, eu digo para você, não há nenhum relato na sociedade antiga que se assemelhe à proposta de um reequilíbrio social a cada 7 anos e de um reequilíbrio social a cada 50 anos. E que isso foi vivido, sem dúvida, de Moisés até a monarquia. O que não se sabe, e os historiadores divergem, é em que medida isso foi vivido. Quantos viveram aqui? Quantos de Israel? Quantas partes de Israel, ao norte, ao sul, em algum momento, todos os juízes conseguiram fazer isso? Em outros momentos, não, alguns juízes não conseguiram. Bom, há uma análise nesse sentido, mas que isso foi vivenciado e é ainda parte da tradição cultural de Israel, é uma coisa maravilhosa. A boa terra do pobre produz generosa colheita, mas por falta de justiça eles a perdem. Ah, olha aí, ó. Vamos lá para a sociologia de novo? A boa terra do pobre, Deus opera e ele colhe, tem uma colheita abundante. Só que por falta de justiça, eles a perdem. Falta de justiça de quem? De quem cobrava imposto demais. Salomão mesmo cobrou muito imposto para sustentar a corte dele com mais de 1.000 mulheres, servos, comida, bebida, para sustentar as regalias, todo Salomão podia falar de boca cheia isso aqui, falta de justiça social. Também, voltando lá para Jesus, era dificílimo alguém ser rico, a não ser um grande comerciante como Zé de Arimateia, ou um cobrador de impostos como Zaqueu, como Mateus, né, que depois abandonou a cobrança de impostos, eram poucos. Por quê, pastor? Porque era muito imposto, eram muitos impostos. Imposto para Roma. O cidadão, coitado, pescava lá no norte de Israel, na região da Galiléia. Eles faziam a pesca, pescavam, pronto. Já tinha alguém lá para recolher uma porção dessa pescaria. Esse era para Roma. E além de Roma, tinha também uma parte que era para a família dos Herodes. E os cobradores cobravam já para isso, para Roma, cobravam para os herodianos, cobravam para sustentar a ganância do próprio cobrador de impostos. E quando o povo ia para o templo, 3, 4 vezes ao ano, pelo menos uma, aí tinha também que gastar com as ofertas. Era muito difícil a situação econômica. Então, a boa terra dos pobres produz generosa colheita, mas por falta de justiça, eles a perdem. É o que se acontece hoje. Às vezes, o cidadão é um ótimo trabalhador na sua área, mas tem tanto imposto, imposto para o município, imposto para o estado, imposto para federal. Né? Tem tanto imposto e tem uma má distribuição, né, de renda, de oportunidade, que é muito difícil o cidadão escalar essa montanha da prosperidade econômica. É muito difícil dele sair da extrema pobreza para a pobreza, ou da pobreza para a classe média baixa que seja, depois da classe média baixa para a classe média alta, e é muito difícil. A não ser quando o cara nasce um jogador de futebol aí, um jogador de alguma coisa e de repente ganha uma fortuna, ou um humorista que agora vira um influenciador pelo humor e ganha milhões, ou um músico. Mas veja, são casos isolados. Estruturalmente, a sociedade está montada para não permitir isso. A sociedade dos últimos 500 anos, ela é estruturada para que o capital fique retido. Esse é o problema. Para que o capital fique com o capitalista, né? E tudo favorece aquele que já tem. Desde quando ele nasce, a escola que ele frequenta, a universidade que ele vai, depois quando ele se forma, tudo para furar esse bloqueio, para furar essa estrutura e conseguir a ascensão. Olha, irmãos, são esses casos especiais e não é fácil, não, tá? Porque o sistema tende a acumular mais de 65%, 70% de todo o dinheiro que há no mundo está na mão de 10 pessoas ou 10 famílias. É impressionante quando saem essas estatísticas. E os outros todos ficam com 30, 35%. Mesmo assim, não é bem dessa forma, porque tem os classe média alta, né? Tem esses trilionários, donos do mundo, depois tem os ricos, também possuem uma boa fatia. Depois tem a classe média alta ainda, depois tem a classe média média, depois tem a classe média baixa, que é a maioria de todos que acabam, né, podendo estudar, trabalhar, ter uma casa, um carro, tal, tal, tal. E lá embaixo, com quase nada, nada, quase nada, nada, nada, são os pobres e extremamente pobres que morrem todo ano nos países subdesenvolvidos por causa da injustiça. Os seus filhos nascem e não têm comida, já nascem porque a mãe, com uma mãe que era raquítica, ele nasce raquítico, não sobrevive. Há milhões de mortos por ano, muito mais do que nas guerras. Pessoas morrem por injustiça social. A boa terra dos pobres produz generosa colheita, mas por falta de justiça eles a perdem. Que nós tenhamos uma atenção para isso, irmãos. Somos a favor da livre iniciativa, somos a favor de uma sociedade o mais participativa e democrática possível, contra toda ditadura, seja ela de direita, de esquerda ou religiosa, mas não percamos de vista o que Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Se ele disse isso, é porque ele sabia já que até o fim dos tempos essa injustiça social permaneceria. Então não adiantava ali tirar o dinheiro do perfume que estavam ungindo, do unguento que estavam ungindo os pés dele. Mas ele não ficou parado, não. Ele não ficou calado, não. Ele incluiu. E que seja a nossa voz incluir também, sem se atrelar a nenhum sistema ateu, nenhum sistema mentiroso, nenhum sistema de valores corrompidos, que contraria toda a verdade bíblica, que se coloca contra Deus, contra os valores de Deus, contra a Bíblia Sagrada, sem se atrelar a nada disso. Mas nós, em nome de Deus, em nome do Senhor, sejamos uma voz para dizer e uma mão, não é bom, uma cacofonia aqui, né? E sejamos mãos para trabalhar em favor dos que têm menos poder aquisitivo. Para finalizar hoje, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Irmão, você quer amar seu filho? Repreenda. Disciplina é fundamental. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Disciplinar e repreender seu filho é fundamental. Senão você não está amando. Está criando um monstrinho que não vai aprender a ouvir não. Não vai saber ouvir não. Comece pelo celular, para que ele não fique com problema até na visão. Ou de relacionamento mesmo, comece dizendo: olha, na mesa não, nós vamos almoçar não, até tal hora sim, depois não. E explique por quê. Senão nós vamos perder a sociedade toda, nossos filhos todos. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Quem o ama de fato. Nós percebemos se alguém ama de fato, se ele corrige. Tá bem? O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma do perverso, contudo, sempre está faminta, sempre está insaciável, sempre está insatisfeito, o perverso. Mas o sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. Então, porque ele é cheio do espírito, porque ele é cheio de amor para consigo mesmo, de amor para com a sua família, de amor para com o próximo, o que tem é suficiente, como Jesus, para satisfazer plenamente o apetite da vida. Agora, concluímos dizendo: quem nega disciplinar não ama o filho. Quem ama de fato não hesita em corrigir. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma do perverso, contudo, está sempre faminta. Assim como um bom e responsável pai, avô, tio, os pais, né? Pai, mãe, assim por diante, que se preocupa com o bem-estar futuro do seu filho, você deve dialogar, se necessário, repreender, se necessário, usar a vara da disciplina. Hoje tem que ser, né, comedido aí para você não ser processado, mas use não a força e não a violência, mas use o espírito do Senhor e a firmeza, use a disciplina para expulsar a insensatez dos filhos. Deus, nosso Pai, também prefere nos corrigir severamente a nos ver perdidos para sempre. Eu sou feliz, irmãos, até naquilo que sou corrigido e fui corrigido na vida. Porque se Deus não me amasse, ele me deixaria sem correção. Mas como Deus me ama, até a enfermidade que me fez ficar sem falar com vocês esses dias, enfermidade terrível, penso que eu não vou gastar tempo com ela agora, né? A diabetes é terrível, terrível. As suas diferentes facetas. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa. Ultimamente tem sido a neuropatia, dor abdominal, é vista, dentição. Mas eu quero dizer uma coisa, eu já disse para vocês. Eu louvo a Deus. Porque isso é uma repreensão também. É claro que não foi um fator só. Os médicos é que poderão falar, não sou eu. Então, não vou me atrever aqui a falar do que eu não sei. Devem ter múltiplos fatores, mas um dos fatores que colaboraram para essa diabetes que me assola foi a alimentação. Então, e eu era corrigido. Não é que não havia correção, era corrigido, mas era o osso duro de roer, era rebelde. Então, eu louvo a Deus. Ah, mas está louvando a Deus por sentir dor? Não, na hora de sentir dor eu estou passando mal, é horrível, né? É horrível, é horrível, só lembre disso. Eu louvo a Deus é pelo princípio que está estabelecido, porque o Pai do céu não me poupou dessa correção, porque um dia eu vou me apresentar diante dele já corrigido, já com isso trabalhado. Se não, se tivesse vindo sem correção e podia fechar a vida dizendo: ó, quer ver? Viu só? Como eu falava, tal, não tem problema, né? Comer verdura, não comer verdura, tal, tal, tal. Eu poderia chegar assim, e que bom que Deus não permitiu. Agora, que ruim para quem está sentindo, é ruim a consequência, mas ela também é boa como vara de correção. Ela também é boa. Não na hora que você está sentindo dor, por favor, não, Não entenda isso como uma coisa hipócrita. Ai, que maravilha, estou sentindo muita dor. E como eu estou sentindo muita dor, ah, que bênção, Deus está me corrigindo, é hora da correção. Não, para com isso, né? Isso é papo furado, para Isaías. Onde você está com dor, você está doendo, está sentindo dor, né? Ponto. Mas assim que você consegue respirar, você fala assim, poxa, Deus me tratou nisso. Melhor é que ele me tratou. Numa... E também outra coisa, poderia ter acontecido a correção e a pessoa ainda manter uma postura obstinada, né? Não, corrigiu, corrigiu. Tá, tem que assimilar a correção. Tem que valorizar agora, tem que falar para os outros. Já falei umas 100 vezes brincando, né? Que agora eu sou como o cavalo, o boi que tem que pastar, né? Um dia por semana só estou liberado. É, para comer outras coisas e pouco, pouco, não pode ser em grande medida. Então, deixe a Deus corrigir você. Ele é o Pai. E pais, corrijam os filhos, pais e mães, corrijam. Vovô, vovó, corrijam. Titios, ajudem no processo de corrigir. Padrinhos, ajudem. Sábios mais velhos, corrijam. E para sair dessa coisa de enfermidade, corrijamos, então, espiritualmente. Tá frouxo o negócio no campo espiritual? Tá frouxo. Tô deixando correr solto. Vai se quer, se não quer, não vai. Eu tô deixando correr solto. Joia, você tá levando sua filha para perdição. Quero te parabenizar, você vai receber um prêmio no final do ano, porque você está deixando correr solto, você vai ser premiada por Satanás, o grande mandatário do inferno. Aliás, já perdeu a chave da casa dele, nem é mandatário assim, né? Mas ele vai te dar um prêmio. Ele vai te dar um prêmio. Você teve uma formação que incentivou sua filha a se perder. Ele vai te premiar por isso. Vai te premiar o seu filho, a sua filha, o seu neto, a neta. Você está deixando correr solto? Ah, legal. Então saiba que no final do ano o diabo vai promover algum evento infernal para conceder a você honrar o mérito de ter colaborado com ele para que essas vidas pudessem ir para o inferno. É, mas se eu falar, cria um ambiente. É, se você falar, cria um ambiente. Se você falar na hora inadequada, cria. Mas crie momentos de oração por essa vida. E crie momentos para um diálogo franco para o seu filho, a sua filha, o seu genro, a sua nora entenderem que o que está em jogo é a vida eterna. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem purgatório, não tem realidade intermediária nenhuma, não tem evolução, não tem reencarnação, não tem nada disso. Para com isso, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Você vai deixar correr solto mesmo? Eu encerro dizendo a vocês: o pai sábio aconselha e corrige, o filho sábio ouve o conselho e muda a atitude. Que Deus abençoe a todos e que todos nós sejamos filhos sábios do Pai Eterno. E sejamos pais e mães dos nossos filhos e filhas na vida, filhos na fé também, e façamos toda a correção necessária para que eles possam crescer com o espírito de sabedoria. Senhor, eu te agradeço. Depois de dias sem condição nenhuma. Eu te agradeço porque o Senhor me permitiu a graça de dialogar mais um dia com os teus servos nesse trabalho que o Senhor fez prosperar. O trabalho vem prosperando. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Toca nos corações. que os teus filhos se transformem em sábios, filhos e filhas, pais e mães que não deixam correr solto, filhos e filhas que obedecem seus pais e mães, e que esse diálogo colabore para todas as pessoas que vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.